bed just to get it all up. What's in my head? And now I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside. I take a deep breath and I get real high. And I scream at the top of my lungs. Trying to get at that great big hill of hope for a destiny. Esse é mais um programa do projeto Livro Sem Forma, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, e o programa VAI, de Valorização e Iniciativas Culturais. E o livro de hoje é Americana, da autora Chimamanda. A começar pelo título, né, que todo mundo aí sente uma confusão ao pronunciar, mas isso é normal porque o livro ele é contado por uma nigeriana e é ficção sim, então a história inteira se baseia na cultura americana e também na cultura nigeriana. E o título ele é uma gíria usada pela personagem principal com seus amigos para designar os nigerianos que voltam dos Estados Unidos e que possuem um certo sotaque americano forçado, sabe? Então seria uma crítica a essas pessoas. E a gente já começa não sabendo como seria essa pronúncia por a gente não conhecer realmente o sotaque nigeriano. Então a gente imagina algo assim mais forçado mesmo, americana, alguma coisa assim. Porque a personagem principal também diz que o americana, a última sílaba é pronunciada assim, extensamente. Então leva a gente a crer que é uma crítica aí, vamos dizer. Seria algo como uma brincadeira com essas pessoas que voltam nos Estados Unidos forçando aí o sotaque. Então como eu disse, a personagem principal ela é nigeriana, só que o país está vivendo uma ditadura militar. E com isso, a faculdade dela começa a ter muitas greves e ela passa a não ter mais aulas, assim. Então, com a possibilidade dela continuar os seus estudos, ela acaba ganhando uma bolsa de estudos lá para os Estados Unidos, que é onde a tia dela e o seu primo moram. Mas não só ela deixa para trás os seus pais, como também o seu grande amor, assim. O grande amor da vida dela, que é o Obinze, que ela conheceu no colegial e que eles passaram a ir para a faculdade também juntos, mas ela acaba deixando ele por aí uma experiência que seria melhor para a vida dela, que seria mudar para os Estados Unidos justamente. E eles combinam do Obinze também mais para frente ir para os Estados Unidos. Então a Ifemelu, que é o nome da protagonista nossa, vai para os Estados Unidos e é contada a partir de então as dificuldades que ela sente em chegar num novo país que é racista e sem dinheiro, vendo que a tia dela também passa por problemas financeiros, e não só financeiros, mas também quanto aos estudos, porque a tia dela tá tentando se formar em medicina, mas não consegue por conta de dificuldades, até porque ela tem uma criança muito pequena, né, que seria o primo, o Dick, primo da Ifemelu. E a partir disso, a história vai pincelando todo um contexto, assim, de dificuldades para o imigrante, sabe? Eu achei que é um livro muito bom, achei que é um livro realmente bom. Já tinham me falado que ele era um bom livro, mas depois que eu li, superou minhas expectativas, realmente. Ele é bem escrito, ele tem um desenvolvimento de enredo muito interessante, e apesar de uma boa parte dele também se passar nos Estados Unidos, ele é bem diferente dos livros best-sellers, do que a gente está acostumado a ler ou do que nos incitam a ler. Ele traz uma visão bem diferente, que eu acho bem interessante. Então é um livro que eu certamente recomendo para as outras pessoas. É muito rico, porque a gente não só conhece a cultura da Nigéria, mas também a gente conhece a cultura americana, principalmente em relação ao imigrante. E uma coisa interessante é que a Ife Melu diz que ela não conhecia o conceito de raça, de negro, assim, né? Você é negro, assim, essa classificação tão dura, crua. Antes de ir para os Estados Unidos, que na Nigéria, ali ninguém se classificava como negro. E é interessante observar isso porque nós americanos, né, tanto norte-americanos como sul-americanos, enfim, americanos em geral, meio que a gente não tem essa consciência de que chamar a pessoa de negro e classificá-la quanto a sociedade é uma coisa segregacionista. Então isso fica muito claro, esse livro é basicamente uma grande crítica quanto a isso, mas não só quanto ao racismo, quanto a essa questão de ser negro numa outra cultura que é racista, mas também quanto a outros temas como o feminismo, que é bem assim exposto aqui nesse livro, e eu achei isso muito bacana. Ele é um livro que pode ser lido por todas as faixas etárias, porque ele nem é maçante e também não tem um vocabulário muito difícil de compreender. Porém, para ter um entendimento dele, eu acredito que se faz necessário ter um conhecimento prévio de algumas questões sociais. Então, talvez é um livro que eu diria para um jovem adulto ler, porque para ter o total entendimento do que ele está falando, você tem que ter um conhecimento prévio sobre questões raciais, sobre questões de gênero, etc. Não que alguém que não saiba disso não vá aproveitar o livro, mas alguém que sabe disso vai conseguir aproveitar muito mais. Então, provavelmente, eu diria para alguém mais velho ler, não para uma criança, por exemplo. Só que, então, o livro ele começa com a Ife Melu 13 anos depois de ter ido para os Estados Unidos. Então, ela já tem a sua cidadania americana, ela já é formada e é bem-sucedida lá nos Estados Unidos, só que ela quer voltar para a Nigéria. E ninguém entende o porquê dela querer voltar para a Nigéria. E um dos problemas da vida dela é que, num determinado ponto, ela deixou de ter contato com o Obinze, então ela perdeu esse amor adolescente dela, da vida dela, deixou pra trás. Isso é uma coisa que ela foi deixando pra trás, realmente, porque o livro ele trata sobre a perda e a reconstrução de uma identidade, porque ela se vê num outro país, sendo modificada por esse outro país, tendo sua cultura modificada por esse outro país. E isso, antigamente, ela mesma criticava e acaba acontecendo com ela. Então ela tem que tentar se reencontrar no seu país de origem, porque sim, ela vai querer voltar pra Nigéria, sabe? É um choque de culturas, tanto na ida quanto na volta, e a gente percebe isso claramente, o que é muito bom, porque a gente a gente conhece um pouco da cultura, das culturas desses países que estão relacionadas na vida da Ife Melu. Eu acho que contar uma história épica de amor é um pouco demais. O livro, de fato, ele fala de uma história de amor ao longo dele, que é importante, desencadeia vários fatos, assim, durante o enredo, mas eu não creio que seja o ponto principal. Eu creio que seja uma força motriz para eventos, mas o ponto principal do livro é muito mais a questão racial e como ela, enquanto mulher, lida com isso do que o amor em si, do que a história de amor. A história de amor acaba sendo um pano de fundo onde a questão que ela quer desenvolver acontece. Bem, a crítica social mais forte é a discussão sobre o racismo, mais especificamente como uma pessoa fora do meio americano, norte-americano especificamente, ela enxerga o racismo naquele meio, porque o livro mostra como é diferente uma pessoa negra americana que nasceu naquele contexto, como ela lida com essas questões e como alguém, como no caso a personagem Ife Melu, que é nigeriana, como ela lida com isso. Que é bem diferente, e depois como ela é tratada nos Estados Unidos, as diferenças que ela vê entre as pessoas brancas, as pessoas negras de outros países. Então, essa é a questão principal. Também tem uma questão muito forte de gênero, de como ela, sendo mulher, como as coisas desenvolvem para ela, tanto na Nigéria quanto nos Estados Unidos. As diferenças sociais entre os dois países, como ela é tratada, etc. e tudo mais. E a junção desses dois, que é o discurso dela enquanto mulher negra. Então esse é o ponto mais forte, eu creio. Para mim, a crítica social mais forte no livro é sobre racismo e sobre xenofobia. né? Tipo, eu acho que o feminismo tá ali, mas não é um tema abordado, tipo, muito claro. Ela não fala muito sobre isso durante o livro. Tá em situações, tá implícito em situações, mas não é um tema central. Eu acho que é mais sobre racismo e xenofobia. O livro, ele é narrado em terceira pessoa, só que ele não tem só a perspectiva da Ifemelu. Ele também tem a perspectiva do Obinzi, o que eu achei, sim, sensacional. Porque se a gente acompanha grande parte da vida da Ifemelu depois que ela emigra, a gente também acompanha grande parte da vida do Obinzi, porque eles deixam de se falar. Então eles não têm mais comunicação entre eles. Então a gente fica querendo saber o que aconteceu com o Obinzi, e isso é dado pra gente também. É muito bacana. Porque o casal daqui não é o ponto forte, vamos dizer. Apesar de eu ter amado os dois, a química dos dois é sensacional. Só que eu acho que é só o fio condutor dessa narrativa, sabe? Não é a coisa principal, assim. É só o que tá na superfície. Você vai tirando as camadas e percebendo coisas muito mais, não só sutis, algumas coisas sutis, mas outras coisas muito mais profundas e que é passado pro leitor, com certeza. Então o livro começa com a Ifemelu nos Estados Unidos, 13 anos depois, voltando pra casa, voltando pro seu país de origem. E a gente espera todo o livro por um reencontro, pra eles acertarem as contas. E eu não vou contar mais o que acontece, porque coisas muito bacanas acontecem aqui. Vocês podem perceber que o livro é bem grossinho. Tem 513 páginas, acho. Então muita coisa acontece e a gente acompanha grande parte da vida dos personagens. Isso é sensacional, porque o livro não só ele, né, trata sobre sistemas como racismo, como feminismo, como a questão do imigrante em outro país, mas também ele é muito, muito honesto. Então dá pra acreditar muito no que acontece nessa história. É uma história realmente verdadeira. E eu acho que isso é o ponto forte do livro também, sabe? É um dos pontos fortes. Porque tudo que tem aqui, dá pra se acreditar que realmente tenha acontecido. Mas é apenas ficção. É uma coisa que eu achei interessante, que me chamou muita atenção quando eu tava lendo, foi uma coisa que me marcou, foi como a personagem principal, ela conta que aqui na nossa sociedade americana, especificamente a norte-americana, mas que é algo que pode se estender, por exemplo, pro Brasil, que a gente desenvolveu um certo pisar em ovos em cima da questão de pessoas negras. Então a gente não chama pessoas negras de negras, a gente fala que eles são morenos, ou que eles não são tão negros assim, ou você é mulato, etc, que também é uma palavra horrível. Mas para evitar chamar pessoas negras de negras. Então, em um certo ponto do livro, ela fala para uma... A personagem principal fala para uma chefe dela, que contratou ela como babá, se eu não me engano, que essa chefe tava toda pisando em ovos para falar que uma pessoa negra era negra. E ela falou... A Ifemelu falou, você pode chamar pessoas negras de negras, você pode chamar pessoas brancas de brancas. Na Nigéria a gente chama o negro de negro, o branco de branco, não tem problema. E existem pessoas negras que são feias e negras que são bonitas, como todas as outras pessoas. Você não precisa falar que todas as pessoas do mundo são bonitas porque elas são negras. E eu achei isso muito interessante, porque parando pra pensar, realmente a gente desenvolveu uma coisa que se trata com luvas de pelica aqui nessa nossa sociedade, sendo que deveria ser uma coisa normal, deveria ser normal falar que o negro é negro, que o branco é branco, que o asiático é asiático, porque isso é só uma característica no final das contas. A personagem fala que ela cresceu enxergando isso como uma característica, e ela também cresceu sem saber que as pessoas eram negras, porque na Nigéria todo mundo é negro, então não existe essa distinção, que foi uma coisa que ela aprendeu quando ela veio pra cá. Isso foi a coisa que mais me deixou intrigado quando eu li, que mais me fez pensar como é verdade isso. E o que é bem, assim, sincero, vamos dizer, o livro, ele é cru, realmente. Tudo que o autor expõe pra gente por parte das dificuldades dos personagens são realmente incríveis, isso é sensacional. E eu gosto também de histórias que, apesar de singelas, porque esse livro é realmente singelo, contam detalhes ricos da história de um personagem. Porque a gente se apega muito, mas muito mesmo aos personagens, de forma que, quando eu terminei essa leitura, eu realmente chorei, assim... Por perder, sabe, a história, por não poder mais ler sobre isso, mas também por tudo que aconteceu com os personagens, por tudo que eles viveram e pelo que aconteceu também. Então, é sensacional, assim, realmente mexe com o leitor, encanta, prende o leitor à história, sabe? Eu acho que a leitura é essencial na sociedade porque muda a forma como a gente vê o mundo. Eu acho que, além de mudar a nossa vida, muda o jeito que a gente pode tratar outras pessoas. Isso abre a nossa cabeça para outras culturas. Independente do tipo de livro que se leia, tudo acho que tem uma importância muito significativa na vida das pessoas. Tipo, pelo modo como elas veem o mundo e como elas passam a ver em si, a si mesmas. E uma coisa muito interessante é que a Ifemelu, ela é muito humana, então ela comete erros, ela comete coisas assim, sensacionais também, que a gente fica admirando, a gente passa a admirar, né, a personagem, mas não só isso também, ela comete muitos erros e a gente se reconhece nesses erros, a gente entende a Ifemelu em grande parte. Você pode não entendê-la em algumas partes, mas no geral você entende ela, você se identifica em algumas partes. E o mais interessante, pra mim pelo menos, é que ela é uma blogueira, assim, famosa. Então ela passa a ganhar dinheiro lá nos Estados Unidos por conta de seu blog, que é voltado pra discutir essa questão racial também, mas outras coisas também que acontecem, mas basicamente pra discutir essas questões raciais. E isso é muito legal, porque também aparecem alguns trechos, né, do que ela escreve no blog dela. Então é bem legal porque o livro também é permeado por alguns trechos, assim, do blog dela, o que torna o livro mais crítico ainda, porque uma das coisas que, assim, eu acho que talvez a única coisa que tenha me irritado nesse livro é que a personagem principal, ela é totalmente crítica, mas no sentido que ela é muito crítica. Isso é muito exposto pra gente de uma forma bem, assim, forçada. Não, eu não achei tão forçado, assim, mas, sabe, bate muito na tecla dessa ideia de que a personagem principal, a Ifemelu, ela é muito crítica. E às vezes eu me irritava um pouquinho com a Ifemelu por conta disso, porque ela se tornava muito crítica realmente e até meio cri-cri. Eu não deixei de gostar dela por isso, porque como eu disse, ela é encantadora, é uma personagem assim, uma das personagens que eu mais gosto da literatura hoje em dia. E talvez isso seja um ponto negativo dela, mas que a torna também humana, sabe? Mas não sei até que ponto isso é uma expressão da autora, não tentando construir a sua personagem em si, mas ela querendo passar essa mensagem, né, do racismo, enfim, desses temas que o livro aborda pro leitor dessa maneira. E talvez isso não tenha sido tão sutil, mas ou normal, né, numa medida certa, balanceado, mas um pouco além, né, um pouco em excesso, vamos dizer. Talvez o que eu mudaria no final da história é o fato que a Ifemelu volta pra Nigéria e fica com o Obinze. Eu não sei se dependesse de mim, se eu ia gostar que ela ficasse com ele. Talvez não, porque a atitude do personagem dele é extremamente machista, escrota. Ele fica por meses mantendo a esposa dele e mantendo ela. Tudo bem que no final ele se arrepende, blá blá blá, mas eu não acredito que em nenhum momento ela deveria ser submetida a isso. E por ele simplesmente ter feito isso e ter mantido essa postura por tanto tempo, pra mim ele já era uma pessoa escrota, né? E ela merecia alguém melhor. Isso era a única coisa que eu mudaria no enredo, porque o resto são questões sociais que não são mutáveis, eu acredito. Então se eu pudesse mudar o enredo, eu mudaria isso. Eu acho que o Binze não está à altura. Então, gente, eu amei esse livro, não tem como não dizer isso. É um dos melhores livros do mês, com certeza. Gente, todo meu amor, e agora eu preciso ler os outros livros da autora. Inclusive, eu tenho uma outra indicação pra vocês, que é o e-book Sejamos Todos Feministas, da própria autora. Mas, assim, logo depois que eu terminei a leitura de Americana, eu fui ler o Sejamos Todos Feministas, da autora, que é uma palestra que ela deu no TED. Eu acho que é assim que pronuncia. No TED, e é sensacional, assim, são poucas páginas, então você numa sentada, em 5 minutos, 10 minutos, você lê, e não diria que é um tapa na cara, mas ela diz verdades, assim, incríveis, sabe, que a gente fala, nossa, é verdade, e algumas coisas que a gente não percebia, assim, no nosso cotidiano e na nossa cultura, que realmente, bacana de se destacar. Primeiro que despertar o hábito da leitura nas pessoas é fundamental, porque uma pessoa que tem o hábito de leitura, ela vai naturalmente querer ler coisas mais profundas, mais difíceis, que façam pensar mais. E esse é o pensamento-chave para desenvolver um pensamento crítico, para a pessoa poder pensar e raciocinar sobre situações, sobre contextos, e o que é essencial, por exemplo, para criar pessoas menos manipuláveis, para criar seres pensantes, que é o que nós, enquanto sociedade, precisamos para se desenvolver. E eu acredito que a leitura pode mudar a vida de uma pessoa, sim. Porque, por exemplo, através da leitura, uma pessoa pode descobrir algo que ela goste muito, ou algo que ela queira muito saber mais, ou algo que ela queira se dedicar mais, uma área de conhecimento, por exemplo. Por conseguinte, ela vai, por exemplo, pode se afastar de caminhos tidos como ruins. Isso pode ser uma ferramenta para tirar pessoas de meios de criminalidade. Isso pode ser uma ferramenta para fazer com que essas pessoas que não eram enxergadas, que elas construam um movimento, para que elas se edifiquem enquanto grupo, enquanto pessoas. Então, tanto num sentido coletivo quanto num sentido individual, eu creio que é muito bom. Eu creio que é realmente bom. E é uma porta também para... Porque pessoas que leem muito são pessoas que posteriormente podem querer escrever também, ou podem querer se dedicar a outros tipos de produção cultural também, que é muito interessante para nós enquanto sociedade. E enquanto indivíduo também é bom, porque uma pessoa que se expressa é uma pessoa mais sadia. Então existem várias maneiras da gente analisar positivamente o quanto a leitura, o hábito da leitura, edifica o ser humano, tanto quanto indivíduo quanto grupo. Chegamos ao fim da nossa temporada do Projeto Livro Sem Forma. Foram 6 livros, 6 títulos e muitas experiências extremamente gostosas. Se você quer acompanhar e não conseguiu ver os últimos episódios, entra no nosso site www.livrosemforma.com.br e procure os áudios e os escute. Quer que nós vamos até vocês, que levemos os livros e a mesma proposta do Livro Sem Forma até a sua escola, até o seu bairro, até a sua comunidade, o seu entorno. Entre em contato com a gente também na página do Facebook, @livrosemforma, que nós podemos ir até vocês. É isso, um grande beijo, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Um beijo, e esse foi o Americaná. Tchau, tchau!